Tá aí, você ouviu o Dr. Vasco Alcaparra e agora nós vamos de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! E eu tô comendo letra, meu Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui aos nossos amigos da Shockwave Radio, também da Rádio Metrô, nossos amigos do estado de São Paulo, galera de Salesópolis, da Nascente FM, nossa nova rádio parceira, pessoal também de Penápolis, Marília, a galera também de Araraquara, Andradina, Piracicaba, São Paulo, capital, galera da Paraíso FM 104,9 transmitindo a gente, nossos amigos também do estado de Roraima, de Boa Vista, da Rádio Estrelinha Estéreo, deixa eu ver aqui quem mais, nossos amigos do estado do Rio de Janeiro, alô Frank Bezerra, galera da Ativa FM 98,7 de Duque de Caxias, também meu patrão Paulo Escriba, galera da Rádio Exxon também, junto com a gente, também os amigos de Campo Maior Piauí, da Rádio 100 FM, a eterna Heróis do Genipapo 100,7, a galera também de Barra da Alcântara, alô Leandro, pessoal da Ativa FM, aquele abraço, pessoal também da Top FM 104,1 de Buriti dos Montes, deixa eu mandar um abraço aqui também a galera de Frei Miguelinho, Pernambuco, Caiçara, Paraíba, nossa nova parceira aí, a Cidade Marquesa FM 87,9, meu patrão J Ferreira, os amigos também de Minas Gerais, Divinópolis, Tabuleiro, Pato de Minas, Uberlândia, Maripá de Minas, Almenara, Barbacena, Conselheiro Lafayette, meu patrão Amauri, pessoal da Cidade FM 98,7, Laguna Carapã, Mato Grosso do Sul, meu patrão Riba Júnior, Dourados também, galera da Gedeões do Canaã FM, o estado do Ceará também em peso junto com a gente, esse chiado aqui é do Mouse, o Mouse tá literalmente fazendo som de rato. Ei, maravilha, galera de Campos Sales, Calcaia, da Rádio Central Music, deixa eu ver quem mais aqui, Araripe, Viçosa do Ceará, Quixadá, Milhã, galera da Regional FM 88,9, alô meu amigo Dedé, aquele abraço, Sobral, Tapiruaba, Fortaleza, Paraipaba, Aracati, meu patrão Rodolfo Guilherme também, lá da Web Rádio Top Plus, de Fortaleza, Ceará, mas enfim meus amigos, vamos de abraço depois, mais abraço depois, porque agora é hora da gente botar os áudios do povo no ar, meu patrão Super G, participando lá de Poção Pernambuco, fala! Grande abraço, Irã, Maguila! Valeu! A melhor bodega do país, tamo junto aqui na cidade de Poção, Super G, Justus, e toda a galera do Bananeiro Futebol Clube. Show de bola! Em especial, Diogo, Patriota e Renato. Aquele abraço! Gostaria de ouvir a música de Ovelha, lembrando da época que eu morava em São Paulo. Sem você não viverei. É um asa no microfone, galera. Volte logo, não suporto. Brincadeira. Essa distância de você. Valeu, moleque bom! Eita, coisa boa! Valeu, Super G, rapaz! Eu não duvido que ele não tava puro nesse momento, não, mas eu vou atender seu pedido, vou tocar a ovelha nessa sequência. Minha amiga Cícera participando também de Matriz do Camaragibe em Alagoas. Fala, Cícera! Bom dia, Maguila! Bom dia, boa tarde, boa noite! Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Maguila, eu quero a música de Paulo Sérgio, Última Canção. É o Paulo Sérgio. Ofereço para todos os ouvintes da 87.9 Camaragibe FM. Boa. Ofereço também para você, Maguila. Deus abençoe o seu programa. Eu sou a Cícera da Rua Belém, Brasília. Tá certo, minha querida. Um abraço aí pra você e pra todos de Matriz e Camaragibe, incluindo meu patrão Davi Silva, também o Cândido Brasil, Coronel Catuaba e toda essa turma boa aí da Camaragibe FM 87,9. E eu vou atender também ele. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. É, rapaz, nosso amigo Adilson pedindo música da Márcia Ferreira, fale o que quiser. Essa aqui a gente nunca tocou no nosso programa, primeira vez que a gente toca. Muito bem, vamos atender os pedidos do povo essa sequência. Só o povo aqui comanda e você pode participar também. 89-999-927022. Canta, Márcia Ferreira, já que eu volto. Dá pena eu saber que Nascente você FM. Vive por aí falando mal de mim. Eu sei que é por puro despeito, falta de respeito, mas que seja assim. Você jogou sujo e me perdeu. E não se tapa o sol com a peneira. Me fez sofrer demais, eu não te quis mais. E agora anda falando besteira.

Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Faça de conta que pra você não sou ninguém. Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, tudo bem com você? Que é a Vera Lúcia de Conselheiro Lafaiete. Estamos, vamos, se Deus quiser, lá para as 4 horas estaremos juntos e reunidos todos nós, né? Se Deus quiser, com a programação, com o seu programa, que é tudo de bom nas nossas vidas, tá bom? Manda uma música para mim do Antônio Marcos, qualquer uma pode ser, tá? Eu adoro ele. Fica com Deus, Maguila. Um bom final de semana para você e toda a sua família, viu? Obrigado. Fica com Deus. Um abraço meu e do Barbosa pra você, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau. Tá certo, minha querida. Obrigadão pela audiência. Eu vou atender seu pedido no próximo bloco, porque agora vem chegando ele. Canta, ovelha! Nossa, essa foi péssima. Bodega. Por isso peço que escreva. Tá aí, grande ovelha, te amo, o que mais posso dizer? Pedido do Super G lá de Poção, Pernambuco, que nos ouve pela Vale do Acaí FM. Também tocamos Paulo Sérgio, última canção, pedido da Cícera de Alagoas. E Márcia Ferreira, Fale o que quiser, abriu a sequência, pedido do Adilson. Vamos agora de mais abraços, que o nosso tempo tá correndo, mas ainda dá tempo. Aquele abraço! É, rapaz, manda um abraço aqui ao pessoal que nos acompanha pelo Instagram, arroba bodega do Maguila, bodega com U de uva. Se você ainda não nos segue, siga. Manda um abraço aqui ao Bemário Silva, Matias Cativelli, Russão 799, nossos amigos também da Web Rádio Iguatemi de Natal, meu patrão Miguel Dolode, lá de Ipatinga, em Minas Gerais, Anderson Lima, meu amigo de longa data também, ouvinte fiel da Bodega do Maguila, nossos amigos também da Rádio LD News, deixa eu ver o que mais aqui, Alisson Noronha e o pessoal da Rádio Frequência Básica, lá de Londrina, no estado do Paraná. Mas deixa eu mandar um abraço aqui também ao nosso patrão Elon, sim, Elon que nos ouve aí pela rede de rádios do Macho Véi, todo sábado à noite, nos ouve diretamente do estado de Rondônia, aquele abraço, acho que é Vilhena, né? Vilhena Rondônia, aquele abraço. Meu patrão Francisco também, pessoal aí da Web Rádio Cidade Paraíba, em João Pessoa, acompanhando a gente, participou da palavra-chave premiada e tá concorrendo já a um Pix de R$50. Você pode participar também, só mandar a palavra que você ouviu no nosso zap. E um abraço também à nossa ouvinte Maiane, lá de Ipecaetá, na Bahia, que nos ouve pela Rádio Patos FM. Um abraço também, inclusive, ao pessoal de Feira de Santana, da Rádio Web Canal, da Rádio Anguera FM também, de Anguera, na Bahia, meu patrão Rogério e toda a equipe, aquele abraço. E você, quer ter seu nome mencionado aqui na hora dos abraços? Participe também. Não seja um ouvinte silencioso. Qual é o nosso zap, Mr. Abraham? DDD 89 999927022. Beleza, meus amigos. Agora eu vou de intervalo. Vocês já viram o que aconteceu durante a semana, né? Uma semana complicada em termos de perdas da nossa comunicação. E em vez de a gente ficar lamentando e tudo, eu vou trazer aqui um momento que acabou sendo cômico e que teve indiretamente a participação do grandíssimo Silvio Luiz, que infelizmente nos deixou essa semana. Basicamente foi o seguinte: por causa de uma imitação que eu fiz do Silvio Luiz pra agradar a mulher, eu acabei lascando uma cidade inteira. Vou contar já essa história, trazer mais música também aqui na minha nação da nossa, Bodega do Maguila. E como o próprio Silvio Luiz dizia, a gente vai, mas a gente retorna. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. O pior programa do rádio está de volta. 14 horas e 24 minutos. Nascente FM 87,5. 87,5. Auto Posto Torrão. Abastecendo 25 litros de gasolina ou etanol, você ganha uma ducha simples. Troca de óleo 3 vezes no cartão. Toda quarta-feira, gasolina aditivada ao preço de comum. Aceitamos cartão Águia Card. Gás de cozinha líquido e gás. Fazemos entrega para pagamento à vista. Em breve teremos Arla 32 a granel. Combustível de procedência Petrobras. Rua Prefeito Antônio Camargo Primo, 415. Jardim Mídia, em Salesópolis, São Paulo. Suzuki Casa de Rações e Pesca, desde 1975 oferecendo produtos de qualidade com o melhor preço da cidade. Rações e nutrição para cães, gatos, roedores, peixes e aves. Tem brinquedos e acessório em geral. E para aquele momento de lazer com a família e amigos, uma variedade de artigos para pesca. Tem varas, boias, molinetes, linhas, carretilhas e iscas vivas. E tem mais, vendedor exclusivo de massa japonesa e bolinhas ninja. Suzuki Casa de Rações e Pesca, agora com delivery no perímetro urbano. Ligue 969-085816. Em Salesópolis, Avenida Vitor Vu, 126. Nascente FM 87,5. 87,5. O pior programa do rádio está de volta. Bodega do Maguila. Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, para 26 estados, também Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. Pois é, meus amigos. No momento em que este programa vai ao ar, a gente ainda está abalado com a notícia, né, da passagem de 3 grandes nomes do rádio, da comunicação brasileira como um todo. Antero Greco, comentarista e apresentador da ESPN Brasil, Washington Rodrigues, Apolinho, Velho Apolo, comentarista da Rádio Tupi, que foi inclusive treinador do Flamengo em 1995, nos deixou aos 88 anos e morreu ouvindo o jogo do Flamengo, graças a Deus o Flamengo estava ganhando. E também tivemos a perda do talentosíssimo, do grandioso Silvio Luiz, narrador esportivo que teve passagem pela Bandeirantes, pela Record, pela Rede TV. E uma das primeiras pessoas que eu aprendi a imitar foi ele, né? Eu nem acompanhava muito futebol na época, eu vim conhecer ele por causa da Rede TV, que passava Série B na época, uns campeonatos bem obscuros. Mas enfim, o que tem a ver Silvio Luiz com a história que eu vou contar? Não é porque eu queira me exaltar não, mas é porque tem a ver, eu achei engraçado e é a minha forma de homenagear também. Eu tinha 15 anos e eu fui participar de um cursinho de preparação para o Enem que a Secretaria de Educação aqui do Estado fazia. As aulas, elas eram todas via satélite, cada cidade tinha seu polo, todo mundo ia lá acompanhar. E eu, nessa ida minha a esse cursinho, acabei encontrando uma ex-colega minha do tempo da primeira série, que eu nunca mais tinha visto. E ela, uma moça muito bonita, com todo respeito. E claro que o idiota aqui ativou o modo palhaço, e eu comecei a imitar o Silvio Luiz. Olha o nosso, pelo amor dos meus filhos, o que é que eu vou dizer quando eu chegar em casa? Minha Nossa Senhora! E ela rindo, né? As meninas rindo também, não sei se estavam rindo comigo ou rindo de mim. Mas enfim, tudo corria de boa até a hora do intervalo, porque ficavam as câmeras das salas abertas, né? Tinha um chat onde os alunos poderiam interagir, e eu estava no teclado, comandando. As meninas da sala, incluindo essa moça, que eu queria impressionar, elas diziam pra eu digitar tudo que elas dissessem. Eu fui e fiz, né? Porque enfim. E aí a gente não percebeu que a aula já tinha voltado, né? E eu acabei digitando no impulso, meio inconscientemente, uma palavra de baixo calão, palavrão, que elas acabaram falando. Pra quê, meu Deus? Pra quê? Não demorou 10 segundos e o sinal da transmissão foi cortado. A gente ficou sem ver o resto da aula. Nós somos bloqueados por minha culpa e por culpa dessas meninas. Na verdade, a culpa foi minha mesmo por ter dado ouvidos a essas moças, né? Só pra querer impressionar. Pra vocês terem ideia, o sinal desse preparatório pro Enem só veio voltar na semana seguinte. E botaram lá uma professora pra dar uma advertência, que era errado usar palavras de cunho de baixo calão e não sei o quê. Depois disso, eu nunca mais fui nesse cursinho, bicho. Nunca mais pisei o pé lá. Fiz o Enem sem estudar mesmo, pra variar não passei, nunca mais vi essa minha ex-colega, eu acho que ela tá até morando no exterior, né? Mas eu sou grato por esse momento também, constrangedor, porque se não fosse por ele eu não estaria aqui junto com vocês. Então, meu querido Silvio Luiz, que tantas gerações marcou com suas narrações, com sua irreverência, fica a nossa homenagem e a alegria de saber que o seu legado ficará para sempre, não somente no Pro Evolution Soccer, no jogo de videogame, como também nos corações e nas mentes das pessoas que acompanharam a sua narração. E também, claro, aos fãs, admiradores do Apolinho, do Antero Greco, nos quais eu também me incluo, no nosso abraço e as nossas condolências. Mas, enfim, nosso programa é um programa para cima, é um programa animado e a gente tem que seguir de toda forma. Essa música que eu vou tocar aqui tem até um pouco a ver com uma passagem que tanto o Silvio Luiz, quanto o Apolinho, quanto o Antero Greco tiveram, que foi a Copa da Espanha, em 1982. É a música do Ronaldo Adriano, Amor Espanhol, e nós vamos tocar. Depois eu vou atender o pedido da minha amiguinha Vera Lúcia e seu esposo Barbosa, lá de Lafayette, em Minas Gerais. Ela pediu Antônio Marcos e eu vou tocar essa. Eu Vou Ter Sempre Você, duas carimbadas, direto da vitrolinha do Maguila, e daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Conheci na Espanha, na Copa do Mundo, uma espanhola que não esqueço um segundo. Olhei pra ela e sorri, ela me olhou e sorriu, e disse que também ia torcer pro Brasil. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. E quando o jogo acabou,

NW Multimarcas. Ligue 011-9779-9077 ou nos faça uma visita. A NW Multimarcas fica ao lado do Banco Bradesco, em Salesópolis. Hortifruti e Mercearia do Hélio, aberto de segunda a segunda-feira, das 8 às 22 horas. Você encontra frutas, verduras frescas direto da roça, bom preço e toda a mercadoria de qualidade. Celular 11 9 7194 0138, Avenida de Marbolina 729, Centro, Salesópolis, São Paulo. Hortifruti e Mercearia do Hélio. Alô, amigos, nós somos o grupo Tradição! E também estamos aqui na Rádio Nascente FM. Alô, moçada, nós somos o grupo Tradição! E no dia 18 de maio estaremos aí em Salesópolis, São Paulo, para fazer um grande show com todos vocês. O show acontecerá no 15º Festival Gastronômico e Cultural do Campusi, no Centro de Exposições Maestro Sebastião de Melo Faria. Esperamos todos vocês. Um abraço e até lá! Nascente FM 87,5. 87,5. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. 14 horas e 42 minutos. ZYW641. Rádio Nascente FM. Operando em 87,5 MHz. Emissora de responsabilidade da Associação de Serviço de Radiodifusão Comunitária Nascente, Salesópolis, São Paulo, a rádio da cidade. Sabia que exercício físico ajuda não só na saúde física, mas também colabora para que sejamos mais felizes? Venha cuidar de você, do seu corpo e da sua mente com a Fusion Academia. Temos os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha fazer uma aula experimental. Estamos localizados na Rua 15 de Novembro 461, Centro, em frente ao Mob Supermercados. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 6 às 11 horas e das 14 às 22 horas e aos sábados das 8 às 12 horas. A Fusion Academia te aguarda. Venha conferir nossas modalidades como musculação para todas as idades, dança kids para crianças de 4 a 8 anos, dança teen para adolescentes de 12 a 18 anos, dança do ventre e ginástica para adultos. Temos as melhores condições e planos para a sua realidade. Não perca e venha ser Fusion. Nascente FM. Canta, arranha, tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Minha garganta, arranha, tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Venho madrugada, perturbada, sem dono, me ponho a lapiceiro, te pensa, enlouqueço, faço ela rodar. Atravesso, desço, tua cabeça, enlouqueço, faço ela. Não sou santa, vez hoje com pra te conquistar, mas não sou beata, me criei na rua só pra te agradar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura. Vim parar nessa cidade por força das circunstâncias. Sou assim desde criança, me criei meio sem lar. Aprendi a me virar sozinha. E se eu tô te dando linha pra comer você? Aprendi a me virar sozinha. E se Isso tô te dando linha pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha. Isso eu tô te dando linha pra depois. Nascente FM 87,5. 87,5. Não dá pra esquecer as marcas de um grande amor. Ele ainda bate forte, diz que não passou. É como uma tatuagem que no peito queima e só faz lembrar. E contra a vontade a gente teme em apagar. Não dá pra esquecer o beijo de uma paixão.